Bom, pessoal, voltamos então agora para o terceiro último bloco, sessão 129, para falarmos de Talladega, falar do Chase aí, do round de 8, o round de 12. Foram as eliminações da Truck Series da Speed Cup. Quem vai estar comigo aqui é o Elião e o Pedro. Daqui a pouco eles vão dar a boa noite a vocês aí. Então vamos falar um pouquinho aí de como foi o Chase, quem foi eliminado, se foi justo ou não, se algum deveria ter ficado e algum deveria ter avançado e não avançou. Claro que nós sabemos que tem pilotos que deveriam ter avançado e não avançaram, mas a gente vai falar um pouquinho mais daqui a pouco sobre isso aí. Antes, tem uma pergunta do Douglas Nery. Ele pergunta para nós aqui o que nós achamos sobre a Mexican Series voltar. É, lembrando que esse ano não teve a Mexican Series devido a falta de patrocínio, vários problemas, fator extra pista, né? Acabou não acontecendo a categoria esse ano lá no México. E a PIC, uma patrocinadora aí dos Estados Unidos, acabou que colocando a categoria ano que vem, volta a Mexican Series nas pistas. Então eu quero começar com você, Pedro, a sua opinião sobre a volta da Mexican Series nas pistas. Ah, sempre bom a gente ter uma categoria relacionada à NASCAR, né? Eu acredito que ela está provando que ela pode formar alguns talentos, né? O Daniel Suárez, por exemplo, competiu lá desde muito cedo, antes de migrar de vez para os estoques dos Estados Unidos, né? Então, assim, é uma categoria, acho que tradicional, né? E achei até estranho ela ter ficado sem ter competições nesse ano de 2016. Mas, assim, acho que como marca para NASCAR também, né? É muito interessante, que o público mexicano gosta de acompanhar, né? Os eventos tinham transmissão ao vivo para toda a América Latina. Bons pilotos saíram de lá, a gente sabe disso. Talvez não se encaixaram em outras categorias, talvez por falta de oportunidade. O Daniel Suárez está tendo oportunidade agora e a gente está vendo que está dando resultado. Então, acho que é bacana. Para a NASCAR, como entidade quase mundial hoje, né? Levando em conta que ela apoia a categoria na Europa, também no México, e também para o automobilismo regional mexicano, né? Eu acho que é importante, sim. Então, uma categoria que eu acho extremamente importante, ainda mais depois dessa campanha do Dani Suárez, né? Competindo já em alto nível, né? Já vencendo provas no segundo nível, na equipe mais forte da categoria que ele compete. Eu acho extremamente positivo e principal, na minha visão, eu vejo que a NASCAR Magic ela é útil, porque a categoria que com cancelamento ano passado já tinha vários pilotos e vários patrocinadores de equipes que competiam nos dois campeonatos, que é a Supercopa Telcel, né, que corre com carros monomarcas, eu acho que até o carro da Mercedes lá, se não estiver enganado, é uma categoria de turismo que só corre ali, não vai revelar ninguém para competir em nível maior. Já o NASCAR Magic não. É um trabalho que não é de hoje, a Odessa já tem uns 11, 12 anos já com esse trabalho, e eu acredito que após esse hiato, né, ele tem com mais força, né, corrigindo os antigos que eles tinham, né, enfim, vamos ver como vai vir essa série, se vai vir remodelada, se vai vir em um outro formato, assim, até de competição, enfim, acho extremamente positivo esse retorno dessa série. Uma coisa, um pequeno detalhe aqui, eu gostaria muito de ver um intercâmbio de pilotos, alguns pilotos americanos mesmo competindo ali tempo integral ali, caras que correm nas short tracks, correndo nessa série, que eu acho que poderia haver um intercâmbio muito legal, você ter pilotos com experiência ali, de não ter chegado numa Truck Series, mas que tem mais experiência no Stock Car. Pode ser muito interessante para o desenvolvimento dessa série. Leonardo? Bom, isso mesmo. Semana passada eu falei um pouco sobre esse novo passo aí da Mexico Series, né? Já que ficou parado. Então, esse recomeço da categoria, sabe, todo recomeço é difícil, mas tomara que dê tudo certo para eles e que realmente eles dêem sequência nesse trabalho aí. Só lembrando que existe um olho muito grande também na Fórmula 1. Não tem nada a ver, nosso podcast não é de Fórmula 1, Mas só para falar para vocês aqui, um dos caras que toma conta da carreira do Pérez, ele tá meio envolvido aí, parece que tá querendo levar o Pérez para a Ferrari em 2018, no ano que vem, 2018. Então tomara que esses olhos não fiquem voltados, né? E é sim também uma operadora de telefonia, que sempre está ajudando, dá todo o suporte aos mexicanos. Tomara que ela comece a não jogar toda a sua carga para a Fórmula 1, não queira criar outros Pérez no México e não, ao invés de deixar para criar se outro Daniel Suárez. Então tomara que realmente isso não aconteça, que seja dito esse dinheiro aí que vem assim, gerando bons pilotos internacionalmente falando. Então, tomara boa sorte para a categoria ano que vem, tomara que dê certo, tomara que apareçam outros pilotos bons, assim como o Daniel Soares, e que a categoria só prospere, que vai ser muito bom para o México mesmo, não falar que vai ser bom para a NASCAR, mas bom para o México, né? Também não queremos uma invasão de mexicano na NASCAR, para a NASCAR não ter que acabar igual acabou a IndyCar. Bom, vamos falar então agora do Chase, né? O Chase aí da Truck Series, começar pela Truck Series. Aconteceu o corte do round 8 nesse final de semana, né? Relembrando a vocês, primeira corrida foi New Hampshire, vitória do William Baro. Depois Las Vegas foi o Tyler Reddick que venceu, que foi um não contender. E nesse final de semana tá na Vega, quem venceu foi o Grenfell, também um não contender ao Chase. Então apenas um piloto venceu nesse round 8, que foi o William Baro, que se garantiu para o round 6. Os outros pilotos lutaram todos por pontos. Começando agora, quero que você fale um pouquinho, Pedro, sobre os dois eliminados. E foram os dois que muito trabalho toda tarde de sábado. O John Hodmetschek acabou tendo o motor estourado na volta 41, perdão, no comecinho, na volta 13, 41 foi o Matt Truex Jr. Na volta 13, no comecinho da corrida, e depois o Daniel Ricciardo, que foi envolvido em um acidente no comecinho, depois num outro acidente, depois mais um, e no finalzinho ainda acabou rodando de resquícios de do outro acidente que ele teve. Então foi uma tarde muito complicada do Daniel Ricciardo, não conseguiu momento algum estar lá na frente tranquilo, a fim de lutar pela vitória, porque realmente o truque dele estava todo destruído, não teve como avançar. Então fica de Daniel Ricciardo e o John Hunter. Uma pena de Honda ficar de fora, que havia conseguido um patrocinador aí para as últimas corridas. E o engraçado é que o patrocinador dele é a Fire Alarm Service, então é uma operadora aí que cuida de alarmes de incêndio. E o carro dele acabou pegando, o truque dele acabou pegando fogo. Pedro? Ah, prova em super speed aí, né? Eu acho que a NASCAR até tá tomando uma decisão certa de tirar esses eventos aí, pelo menos da parte da eliminatória do round, né? Porque você não tem chance de se recuperar de um mau resultado. E tanto o John Hunter quanto o Daniel Henrick vinham de maus resultados. Então, assim, eles tinham que ir por tudo ou nada. Provavelmente o Hunter entrou com um acerto um pouco mais agressivo na parte de motor e acabou pagando o preço por isso, né? Uma quebra prematura. E o Henry, que, como eu disse, né, comeu o pão que o diabo amassou, né? Nunca vi um cara sofrer tanto numa corrida e ainda assim acabou eliminado. Não por culpa dele, né, mas como a gente costuma falar, né, a questão da loteria dos super speeders, né? Óbvio que você precisa ter talento para vencer nesse tipo de circuito. A gente sabe que alguns pilotos aí demoraram muitos anos para vencer nesse tipo de circuito. Algumas provas específicas também, e alguns pilotos acabaram vencendo logo de cara aí, por exemplo o Trevor Bayne, que a gente lembra em 2011, e assim o Henry, que era meio impossível, assim, a situação dele era muito difícil pra gente ter uma noção. Ele continuou na pista, o Matt Crafton teve um problema sério também, e mesmo ainda assim ele tinha muitos pontos para descontar, então ele tinha que chegar em segundo ali muito provavelmente e torcer para outros terem problemas. Praticamente a mesma situação do Nemechek, então não havia muito o que ser feito. E ainda quando conta com azar, aí, meu amigo, não tem jeito. Os que avançaram, não foi muito surpresa, apesar do Daniel Henry ter feito a melhor temporada dos caras que não venceram, né? Tava até liderando o campeonato em pontos corridos. Então essa eliminação, assim, é aquele negócio da justiça que a gente costuma falar. Desde que esse formato foi implantado, né? mas tá lá no regulamento, o cara tem que competir do jeito que tá o regulamento, então eles estão sujeitos a isso. É, só acho que vai ficar de benéfico mesmo essa alteração da prova de Talladega para não ser uma prova de corte. É, o Ben Kennedy andou muito bem, na verdade a Gresham, né, a GSM, né, a Gallagher, andou muito bem a prova inteira. O Enfinger foi brilhante, sabendo defender a liderança. É, o Salter também chegou no final junto, o Ben Kennedy. Então, assim, os caras dominaram o evento. É, tiveram chances de qualquer um dos quatro trucks vencerem. É, o Rico Abreu foi muito bem no final, andou muito atrás no início da prova. É, tivemos o Big One, o Timothy Peters correu como um louco essa corrida. É, ele que é um dos caras assim, que eu posso considerar um super especialista em super speedway, na truck, e correu como um louco. O Crafton fez uma estratégia que a Joe Gibbs fez, né, e na prova da Cup, nós vamos falar disso depois, mas acabou, ele estava avançando, né, no momento que ele acabou tendo um problema de perder um cilindro e posteriormente o motor. É, no mais, achei a prova muito interessante. As trucks têm esse problema aerodinâmico mesmo para super speedways, é difícil você avançar quando você tem um líder com a caminhonete boa e sabendo bloquear as linhas. O Enfinger, apesar de ter pouca experiência de NASCAR, né, já um cara um pouco rodado na arca, não é mais o atual campeão porque a temporada acabou, né, mas o campeão de 2015 da arca, um piloto já de idade um pouco avançada, experiente, e vitória merecida. Espero que ele consiga uma truck para correr no ano que vem full time. Bom, o campeonato eu acho que vai acabar ficando polarizado entre o William Byron e o Matt Crafton, talvez aí com o Johnny Sauter correndo por fora, mas pela experiência, assim, se ele tiver a cabeça no lugar, quem sabe ele pode até brigar para chegar em Homestead com chance e talvez conquistar o seu primeiro título. Então, eu acho que além da questão da sorte, né, tem como o piloto construir a sua classificação, né, tendo boas provas, né, embora na truck diferente da Speed Cup, a linha de corte é menor, né, só dois pilotos caíram fora, né, eu acredito que o Jonathan talvez tenha ido além do que talvez foi aonde o equipamento dele dava para levá-lo, né, era um cara que tem para vencer provas em algumas provas só, não é tão consistente assim como a ponto de vencer a superioridade do piloto da KBM com seu equipamento e experiência dos veteranos, do trio de veteranos, né, que parte para a próxima fase. O Henrique, talvez ele perdeu a classificação em Las Vegas quando não conseguiu superar o Tyler Riddick, né? Uma situação que mostrou que na NASCAR não tem jogo de equipe, né, para um entregar a vitória para o outro, né? Mas, de qualquer maneira, a impressão minha que ficou doente foi a ativa possível, porque ele mostrou muita luta, muita determinação. Acho que ele tem aprendido muita coisa durante aquela... Lembrando que ano que vem ele vai para Richard Childress, né, equipe do coração do meu amigo Pedro Mugart, e vamos ver o que vai ser dele. No mais, sobre a prova, como o Pedro falou, e eu acho que uma coisa que faltou você falar na transmissão também, nem sei se os caras estavam na transmissão, sacaram que aqueles quatro trucks eram da mesma equipe, enfim, mas o trabalho espetacular da equipe do Callagher, um trabalho que começou dois, três anos atrás na arca lá, foi subindo aos poucos e talvez tenha chegado no seu auge no final de semana. Dos classificados, eu destacaria os três veteranos. Lá no podcast passado, eu até cheguei a citar, não sei se o Léo lembra, que era muito perigoso os três veteranos surpreenderem e chegarem em Homestead, num momento que a Truck Series está sendo conhecida por ter jovens pilotos, jovens talentos. As armas antigas continuam mostrando o que podem fazer, e pode ser muito interessante para mostrar para alguns pilotos que hoje talvez não tem chances de ter um equipamento competitivo na veteranos que não estão achando ter um equipamento competitivo na Cup, e talvez descer para o pacote patrocínio e tentar fazer carreira ali seja uma boa saída, como era antigamente. Acho isso muito saudável para a categoria, desses caras competindo nessa fase final. E outro, Ben Kennedy, piloto que apareceu relativamente bem na KN, né? para a Turner num momento difícil, né, Pedro, de transição da Turner, né, é, com aquele equipamento Chevrolet que não era mais o que era no ano que o James Buescher foi campeão, né, que conseguiu várias vitórias, mas ele foi pegando milhagem. Começou o ano na Red Horse, né? Não tava bem, trocou de time e parece que a troca deu certo, né? É um piloto que é muito forte nas pistas curtas e que parece que tá evoluindo, né? E também no momento que a gente fala de tantos jovens pilotos, o cara que pode ser o patrão da NASCAR no futuro, né? O patrão de toda essa indústria, né? O dono de toda essa indústria, por ser da família France, né? Por estar na pista competindo, né? Talvez ele possa ser um cara que a gente hoje não dá nada, mas daqui a um tempo vai ser muito importante dentro da pista. Mas eu quero dar os parabéns para essa equipe, Brian, que vocês devem falar melhor que eu, né? Um cara que quem acompanha a série, não só a NASCAR, como a ARCA, como outras categorias, acaba ficando bastante feliz em ver o sucesso dele. Lembrando que 2 anos atrás, né, Pedro? Quando ele começou a temporada num carro lá, que era só part-time, no meio da temporada, se não me engano, a equipe não tinha. Não ia ter patrocínio garantido para terminar o ano, né? Aí ele trocou de equipe, foi para essa equipe, para GSM, acabou não sendo campeão. No ano seguinte voltou com essa equipe, conseguiu ser campeão na pista, enfrentando vários pilotos que vinham da X-Fint Series, que vinham da própria KM Pro Series, foi campeão ali. No ano passado, início do ano, ele tinha um contrato com a... tinha algumas provas nesse truck mesmo, né? Não, era no 33, perdão. Foi pole Daytona, se não me engano. Só que a carona dele durou só em The Martins, ele já tinha sido trocado no Casbrava, se eu não estiver enganado. E aí ele, eu lembro, só não me alongando muito, na prova da ARCA, da Arco, da KD Pro Series, enfim, a GSM tinha colocado um carro, justamente o carro que ele havia sido campeão um tempo antes. Ele era o crew chief de um jovem piloto lá, ele tipo, continuou trabalhando nele ali, como crew chief, como voter ali dentro, tava sendo crew chief ali, durante o meio do ano acabou ganhando alguma chance, ganhou uma prova em Pocono pela Arco, e aí as oportunidades começaram a aparecer e ele aproveitou muito bem. A história do Grand Prix é muito interessante. Eu acho que o pessoal aí tem que procurar saber mais sobre esse piloto, porque mostra que em um momento em que a gente vê caras como Cole Custer, o próprio Austin Cindric, que tem as costas quentes, né? A gente vê caras como o Grand Prix, que já não é um cara muito novo, meio que subindo na carreira à moda antiga. Isso eu acho muito importante a gente citar. Leonardo? Oh, verdade, Leon. Você falou muito bem da passagem do Grand Prix pela ARCA. E uma passagem brilhante. Ele realmente mudou de equipe no meio do campeonato 2014. Uma equipe muito pequena. Ele estava do depois, e naquela corrida lá em Indianapolis, que é o oval pequenininho lá, Oil Racer Park ou em Gateway Park. Tem um nome patrocinador, cada um fala da pista, mas aquele golpe pequenininho perto da pista grande de Indianapolis foi quando ele mudou de equipe, veio para Mauro Gallagher, né, e ele continuou a sua luta pelo título em 2014. Não conseguiu ser campeão, teve problemas no Kentucky, acabou tendo problemas de motor e acabou batendo no Kansas e ele não conseguiu levar o título em 2014. Voltou em 2015 na mesma equipe na Mauro Gallagher e conseguiu ser campeão, ganhou, foi realmente um piloto muito talento. Piloto que anda muito, conseguiu boas oportunidades no Truck Series e em Talladega. Fez 2 corridas no ano nessa equipe, no Truck 33, e começou no Kentucky, fez uma participação no 24, depois de Michigan pra cá, então, perdão, ele fez uma corrida de Chicago, corrida de Paris, não sei porquê, mas foi. Ele fez Michigan, fez Chicago, fez Las Vegas, e agora sim, ele fez a primeira corrida ímpar dele. E só lembrando, né, Léo, você falou também, ele foi pole no começo, a primeira corrida do ano em Daytona. Bom, o Pedro falou do Timothy Peters. O Timothy Peters, ele é muito agressivo em Talladega, até ele passou a terceira vitória em Talladega. Ele foi Ele venceu em 2014, venceu o ano passado, fez pole e vitória ano passado. Esse ano também ele vinha defender a sua, o pessoal chama de campeonato, né? Seu campeonato em Talladega, lá nos Estados Unidos. Então ele vinha defender aí a sua terceira vitória seguida. Realmente foi um round interessante, um round que tivemos apenas um contender aí como vencedor no round de 8. São apenas duas eliminações, não vamos conseguir tirar um pouco aí da liga entre esses pilotos, que agora são 6 pilotos lutando nas próximas 3 corridas, que começa agora no final de semana em março, depois Texas e Phoenix. Vai ser bem interessante as corridas aí nos próximos finais de semana. De Ô, todos Léo, que aconteceu uma, de. De todos, não, dos dois. Pode falar, Pedro. Não, eu achei que você estava encerrando sobre a truque. Eu ainda acho que esse formato é meio estranho. Já, de 8. Eu acho que poderiam ser 3 eliminados por round. Porque acho que 4 trucks de 8 que se classificaram aí pra final, acho que isso é um volume muito grande. Então você corre o ano inteiro pra se classificar entre os 8, sabendo que você tem 50% de chance de chegar na final e ser campeão. Então dá pra você fazer um campeonato razoavelmente meia boca. Eu acho que a eliminação tinha que ser 3-3 e sair 2 pra Miami. Sim, uma opinião minha, não sei, né? A NASCAR não é obrigada a concordar com a minha opinião também. Bom, é bem, bem falado, né, Pedrão? Eu penso que talvez na X-Men Series tenha um número muito maior de pilotos competentes a ser campeão que estão lá. Não que o cara é bom, eu falo questão de equipamento. Equipamento de ponta realmente para ser campeão. E na Truck Series já temos uma liga um pouco maior. Talvez sei lá, com 12 ou 8 e 4 e é mais interessante, até porque a disputa na Truck Series é muito mais difícil, é muito mais acirrada. Eu vejo que é um campeonato mais parelho, um campeonato que realmente é disputado entre eles, uma corrida ou outra, principalmente nesse ano foi, né, que vem tendo interferência de outros pilotos aí. Tivemos aí o Trovão do ano aí, o Raio, o William Baron fez uma das suas aí, não acesso ao campeonato, mas tivemos sempre grandes disputas, né, entre todos os pilotos. Então realmente, Pedrão, é um ponto de vista interessante aí, talvez aumentar o número de participantes do Chase, do round, de cada round aí, ou talvez diminuir realmente quem chega em homes. Talvez 8, 4 e 2 seria uma fórmula mais interessante, ou manter os 4, mas ser 12, 8 e 4. Talvez daria mais margem para outros pilotos também cantarem e ser campeão, como assim na Speed Cup, que são 16, começa com um número muito grande na Speed Cup e termina com 4 lá em Roma. Bem falado, viu, Pedrão? É Leonardo, realmente dispensar. Só um pequeno ponto, que, por exemplo, neste ano, mas esse ano a Series tem pelo menos 17, 18 pilotos regulares ali, que tem alguma condição ali de andar num top 12, num top 10 mais ou menos. É diferente da X-Men Series, né? Que por ser um field maior, né? E tem outros motivos, né? E tem menos pilotos regulares, né? Acaba dando essa impressão que a série é mais nivelada, assim. Mas anos anteriores a Truck estava numa situação até semelhante com a X-Men Series em questão de número de carros competitivos, né? Em 2 anos melhorou muito. Acho que é o melhor ano desde 2012, né? Então a gente tinha uma situação bem parecida na questão de número de carros que tem alguma competitividade. Ah, interessante, né, Leão? Não sei o que a NASCAR vai pensar, talvez no primeiro ano ela vai realmente sentir como foi o chase das duas categorias menores aí e vai com certeza fazer ajustes nos próximos anos. Eu vejo a Truck Series como um campeonato muito forte e realmente o número de participantes é muito pouco pela qualidade dos pilotos aí que disputam o Chase, né, que disputa o campeonato da Truck Series como um todo. Bom, só para finalizar aqui, temos aí agora o round de 6: William Byron, Christopher Bell, Timothy Peters, Matt Creston. Esses são os 4 Toyotas e os 2 Ford, Chevrolet, o Ben Kennedy e o Johnny Sauter. Então, gostaria de saber de vocês aí quais serão os 2 eliminados. Quem, rapaz? Quem vai ser eliminado? Ai, ai, ai. Pergunta difícil. É, quem vai ficar de fora aí? Eu acho que vai ser o Timothy Peters e o Christopher Bell. Então, Leonardo, é uma pergunta muito complicada, lembrando também, né, que quando era pontos corridos, né, ano passado mesmo, né, é tradicional dos pilotos que chegavam disputando o título nas últimas etapas, né, de terem vários problemas. Eu lembro de 2012, o James Buescher tá de título, nas últimas três etapas foi horrível a campanha deles, mas né. Mas e a Clara? Tanto que eu acho que o Tai nem terminou entre os dois primeiros, enfim. Mas a Clara... Ia ser o vice-campeão, né, se eu não estiver enganado. Olha... É, eu acredito na regularidade e consistência. Eu chutaria que um dos veteranos que aí ia fora é talvez o Johnny Sauter, né? Mesmo ele tendo grandes números no Texas, é um piloto que. Ah, Ana, ficou bonito, mas não como negócio, vou começar pra te agradar. Tranquilamente. E talvez um dos dois pilotos jovens da equipe do Kyle Busch, então, né? Talvez o William Byron, a gente não viu ele andar sob pressão, só né? Só bonito pra mim, não adianta. O Ben Kennedy eu acho que tá bastante consistente. Acho que cai fora o Johnny Sauter e o nosso amigo William Byron. Porque tem uma coisa também, né? Pra quem é contra o Chase, o fato do Byron acabar ficando fora do Chase, da final em Roma, vai ser um grande argumento pra essas pessoas utilizarem contra esse formato. Bom, depois da que aconteceu no final de semana agora na Speed Cup, eu tenho certeza, já falei isso aí no Twitter, vamos falar daqui a pouco, mas eu acredito, Elião, que a NASCAR acendeu uma luz amarela lá nesse formato do Chase aí. Mas enfim, isso aí a gente discute daqui a pouco. Na minha opinião, essa, quem... Leonardo, pode falar, Elião. É o que eu comentei com o Pedro, eu comentei no Twitter e o Pedro até respondeu, né? Essa luz... Tá acendendo todo o Matt Kenseth que foi campeão lá e choraram por ele ter sido campeão sem ter vencido nenhuma prova e adotaram o Chase e a gente tá nessa roleta até hoje. E vai continuar até. E só lembrando, eu já falei que a NASCAR tá tentando consertar uma cagada que ela fez lá em 2004, né? Quando ela colocou o Chase. Ela não devia ter implantado o sistema. Ela foi inventar o sistema e isso. Fez uma lambança. Tinha que ter deixado do jeito que estava mesmo. Só relembrando, vocês em 2014, o Ayo Nimmo poderia ter sido campeão nesse formato do Chase aí, sem nenhuma vitória no ano. É, realmente o cara não venceu nada, só foi regular e foi avançando. Nos momentos certos aí. É, outro cara, esse ano a gente já tem um exemplo muito, muito certo disso. Por exemplo, o Jimmy Johnson. Jimmy Johnson não fez nada o ano todo aí. Uma vitória em março. Passou o ano aí comendo pão que o diabo amassou. Nas marguras da vida. Corrida após corrida. E ganhou uma corrida aí. Teve o luxo de ir pra Talladega sem ter que lutar por alguma coisa lá. Só simplesmente completar a corrida ou lutar pela vitória sem... de ser feliz e tá aí no round de 8 o Jimmy Johnson, tranquilo e feliz, com grandes possibilidades de ir pra Homestead pela primeira vez nesse novo formato e lutar pelo título. E eu acredito o Kevin Harvick, que é o cara que tá fazendo, manjando os Paranauê aí, tá fazendo, como eu falei no Twitter, chutando bundas, tira da sala, pelo amor de Deus, pode ouvir essas coisas, mas tá chutando as bundas de forma correta, de forma certa. Que o cara tem que fazer? Vencer uma corrida, as outras duas que se foda. Não tem nada, é só completar do jeito que tiver que completar aí, tá ótimo. Mas daqui a pouco a gente fala, só até encerrar aqui a Truck Series, tá? A minha aposta pro próximo round aí, quem não avança pra Hunter, eu vou acreditar no Ben Kennedy, ele não vai avançar, e vou colocar um azarão nessa história toda aí. Matt Crafton não avança pra Homestead para fazer a final aí. Então, minhas duas apostas para o round 6 que não avança para Homestead. Beleza? Então, vamos falar então agora do truque da Speed Cup. Vamos falar do Chase da Speed Cup, que aconteceu a eliminação nesse final de semana. Muitas controvérsias aconteceram aí. Tivemos logo ao começo da corrida Matt Truex Jr. indo embora. Tivemos também Brad Keselowski indo embora. Os dois por causa de motor. Os dois caras que mais venceram a temporada estão eliminados do Chip. A primeira fila da corrida, largaram aí pole e lado de fora da pole, primeira e segunda posição, os dois estão fora. Realmente, não sei o que a NASCAR está pensando com esse formato de chase, é onde que ela consegue deixar os dois melhores pilotos fora, nem chance, possibilidade alguma de tentar lutar pelo título. Então, não sei, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, mas a pergunta que eu quero deixar aqui antes, né, para abrir aí o debate da Sprint Cup, é a seguinte: o que é mais honroso, mais bonito, ou o que é mais feio, o que é menos feio? Não sei qual a definição correta que os senhores vão aplicar cada um aí. Matt Truex Jr. e Brad Keselowski lutaram pela vitória o tempo todo, ficaram lá na frente tentando vencer a corrida, acabaram ambos sem motor, acabaram ambos eliminados. E tivemos o trio maravilha da... o trio parada dura aí da Joe Gibbs, Matt Kenseth, Kyle Edwards e Kyle Busch fizeram antes a corrida, lembrando que eles foram para o fim do pelotão por escolha deles, eles não foram penalizados, tá, pessoal? Vivemos, né, no comecinho da corrida ali, na hora que vai dar a largada da corrida, eles indo para o fim do pelotão, mas foi escolha deles, ninguém mandou eles lá para o fundo, eles escolheram isso, é tática da equipe, eles fizeram isso e andaram lá, no momento algum eles avançaram. O Kyle Busch chegou a liderar voltas, tanto o Kyle Busch como o Edwards e o Kenseth, mais foram voltas que é durante aquelas paradas em bandeira verde. Em momento algum eles avançaram, apesar de todo momento o Kyle Busch entrar nos pits, trocar pneu, completar o combustível para tentar no final avançar, mas não. Ficaram lá, foram 28º, 29º e 30º. Então, quero saber de vocês, o que é mais bonito fazer? Lutar pela vitória a todo custo e acabar sendo eliminado, talvez, por um problema de motor? Ou ficar no fundo fazendo anticorrida, mas mesmo assim garantir a classificação pro Chase, que com essa tática aí da Joe Gibbs já conseguiu colocar seus 4 carros no round de 8. Pedro? Ah, eu não consigo mensurar assim o que, que é mais bonito ou não. Eu penso que, assim, não gostei, lógico, de como a Gibbs optou por trabalhar com o 18, 19 e o 20. Não acho legal, não é bacana. Entretanto, a NASCAR não considerou que infringiram a regra do 100%, então eles correram com o regulamento embaixo do braço. Se é para se classificar, tudo bem, ué. Seria a mesma coisa, vamos falar assim, no futebol, daquele time que fica tentando, só precisa do empate, então ele não vai para frente, não ataca para não sofrer o contra-ataque, e então prefere ficar meio ali só na defesa, se contendo um pouco ali, mantendo a bola no meio de campo para não se prejudicar, não poder correr o risco de tomar um gol também enquanto estiver atacando. Então é mais ou menos por aí, a Gibbs fez o trabalho que ela tinha que fazer, colocou os 4 carros. Não gostei, não gosto da forma como foi feita a corrida da Gibbs, só que se tá valendo, tava dentro do regulamento, provavelmente eles consultaram a NASCAR antes, né? Se eles poderiam fazer isso ou não, tenho quase certeza que sim, para não deixar margem, né, para essa dúvida da regra do 100%. Então, assim, não é bonito, não é legal, mas beleza, a NASCAR já tinha definido que Talladega não ia ser mais a eliminatória. Então, ano que vem a gente não vai, talvez não veja isso, porque os caras vão precisar do resultado de Talladega para chegar na última prova, que vai ser Kansas, bem. Então, se não no Kansas, que vai ser um Deus nos acuda. E eu acho que no Kansas não tem como você fazer muito esse meio de campo aí, porque você pode tomar volta, então você tem retardatários muito mais próximos. Então acho que, assim, vai ser uma saída talvez para NASCAR. Mas não gostei, mas fizeram o que tinham que fazer. Colocaram os 4 carros no Chase, mas sinceramente eu torço para que os 3 que fizeram esse Talladega se fodam, com perdão da palavra. E quanto ao Martin Truex Jr. e o Brad Keselowski, de corrida, é o mesmo que serviu pro John Hunter Nemechek, que eu falei antes das trucks, e pro Henry. Os caras estão sujeitos a isso aí. O Martin Truex Jr. e o Nemechek, assim, situações muito semelhantes, né? Estouro de motor cedo na prova. O Truex Jr. nem tava precisando forçar tanto assim. Dependia só dos resultados dele. E, então, assim, uma fatalidade, mas... como eu disse, né? Eu acho injusto demais o formato. Só que é interessante de ver, então... Por um lado é complicado e pelo outro é bacana demais, porque dá essa emoção a todas as provas. Pode te trazer também esse transtorno, como foi o caso da Gibbs aí, optar por não correr praticamente, né? Fazer só o dela mesmo e ficar tranquilo. Acabou que a corrida não teve big ones. Como eu já disse antes também, não é uma coisa assim, ó, já é bonito de ver, é plástico e tal. Mas não acho que é isso que determina que uma corrida de Super Speedway é boa ou não. Eu achei a prova boa. A gente viu que os Fords estavam acima da média. O Keselowski poderia ter ganho a corrida aí com o pé nas costas, não fosse um problema. Eu já trato o problema do Brad Keselowski talvez como um pouquinho de excesso de confiança. Ele devia ter tentado trabalhar para tirar aquela sujeira antes. Então ele teve duas sujeiras na frente do radiador de forma consecutiva. Provavelmente já teve aquecimento na primeira. E depois ele ficou muito tempo na frente com a segunda sujeira. Isso aí deve ter comprometido o motor dele e levou ao estouro. Acabou caindo vamos dizer assim, não no colo, porque o Logan teve que trabalhar um tanto bom para avançar. Mas de qualquer forma, assim, os carros da Penske e os Fords estavam bem superior. Pela prova que o Ryan Blaney fez, a gente teve a surpresa do Brian Scott em segundo, que mostrou que sabe andar em Super Speedway. Apesar de ter mostrado um pouco de agressividade ali, ou talvez um certo nervosismo, mas fez uma prova limpa, né? A gente viu que foram pouquíssimos acidentes isolados. Então, assim, eu acho que a injustiça não está na eliminação em si do Truex Jr. e do Keselowski. A injustiça está pelo campeonato que os caras vinham fazendo, né? O Truex no Chase mesmo, né? O número de vitórias que ele conseguiu aí, e o Brad Keselowski pela temporada regular que fez. Então acaba complicando um pouco, e é como você disse, com certeza a NASCAR tá com essa luz amarela acesa. Agora, o que que ela vai voltar inventar? Ela vai reconhecer o erro e vai voltar daqui um ou dois anos a trabalhar com o sistema de pontos corridos? Ela vai passar a beneficiar a temporada regular, colocando o cara que venceu a temporada regular direto na decisão em Miami, alguma coisa do gênero, que os pilotos estão procurando alguma coisa desse tipo? Então eu não sei como que vai ser, mas eu acho que vai ter uma mudança e ela está muito perto de acontecer. Então, eu acho o seguinte, pode reclamar tudo da Joe Gibbs, né, mas é o que eu venho falando já há algum tempo aqui. Você vence uma prova no início da temporada, aí você tem toda a temporada para ir se preparando para o Chase, né? Tudo bem que a gente tem, eu acho que até mais do que a média dos outros Chases, piloto sofrendo com problemas, né? Como foi na primeira fase, como foi na segunda, pessoal sofrendo com problema mecânico, errando na entrada do pit. Eu acho que a Gibbs construiu essa classificação. E um detalhe que eu acho que passou desapercebido no pessoal, na minha opinião, isso eu acho que foi sofrido bastante, foi a diminuição de carros no grid. Porque antigamente, beleza, 3 pontos, tudo bem que diminuiu a pontuação, mas quando você tinha 43 carros, a chance de você ter um problema, entrar em 42º, como aconteceu com o Kyle Busch, como aconteceu, acho que o Denny Hamlin, o Hamlin ainda terminou competindo na pista. Ele ficou em 42º e ele tinha quase 40 pontos de vantagem pro piloto do primeiro piloto fora do Chase, né? Eu acho que essa diminuição de pontos. E como você falou, a Gibbs, eu lembro que quando terminou a prova anterior, eu já. Vocês podem até procurar lá, que a Gibbs vai vir com os 2 ou 3 carros ali, cozinhando o carro ali atrás, porque começa a corrida líder, se tiver um big one que tiver garantido, eles vão tentar ir para baixo, que no regular seguiu o regulamento, não prejudicou ninguém. E eles, a prova deles acabou não prejudicando ninguém. E aquele ponto, né, cara? O formato Chase, já o antigo formato do Chase, o primeiro formato, se você tem um problema sério na primeira prova, dois programas seguintes você tava praticamente eliminado já, né, Pedro? É muito complicado, cara. Eu acho que... Eu não tenho raiva nenhuma da Gibbs, enfim, eu acho que eles fizeram o dever ter sido feito. Em relação ao Keselowski, tudo bem que o Martin Truex tem mais voltas lideradas, venceu 4 corridas, mas a gente tem visto nos últimos 2 anos, nessa ascensão do Truex na equipe, eles cometerem muitos erros primários, assim. Eu esperava acontecer uma coisa assim com o Truex na hora H. Lembrando que agora ele tá vencendo provas, né? Ele tá querendo chegar sempre na frente, sempre em primeiro, sempre liderar provas, né? Ele não tá mais competindo ali pra chegar no top 5, né? Como no ano passado, né? E quando você trabalha ali no limite do ajuste, você tá mais próximo de sofrer problemas. Eu senti muita eliminação do Keselowski. Sei lá, dos anos que eu acompanho o Keselowski, parecia que era o ano que ele tava mais maduro, extremamente consistente, mas aconteceu, né? Excesso de confiança. O carro dele tava sobrando. Talvez, se ele tivesse no início da prova, se poupado um pouquinho mais, ele teria sobrevivido, né? Ou teria até sido eliminado por algum outro problema. Mas é o que eu falei, eu acho que tudo bem que a NASCAR ouve os fãs, né? Mas ela tem que tomar muito cuidado, porque se a gente tá vivendo esse formato de eliminação, né? Tá, porque lá em 2002, o Kenseth foi campeão, eu não vivi a categoria na época, eu imagino que nem o Pedro, nem o Léo, e pouquíssima gente andando nos ouvintes, tava ali vivendo o mundo da NASCAR naquele tempo ali, sabendo qual que era a reclamação dos patrocinadores. A NASCAR tomou a decisão empresarial, uma decisão arriscada, né? Mudou o formato, passou mais um tempo, mudou novamente. Aí, com o domínio do Jimmy Johnson, a categoria passando uma certa estabilidade ali antes de assinar os contratos com as TVs, acabou que deu uma certa segurança para a série seguir até 2022, 2021. Acabou tomando essa decisão, né? Enfim, foram 2 anos, a gente vai para o terceiro. Eu acho que a NASCAR tem que tomar muito cuidado quando ela for fazer a decisão, porque até questão de credibilidade, né? Ela vende um produto por um tempo, de uma hora para outra mudar totalmente. Eu acho que antes de fazer qualquer coisa, ela tem que pensar 3 vezes. Tem que ter pensado lá atrás, quando fez isso, como o Pedro fala, que ela teria cometido um erro. Agora, se for fazer alguma coisa, tem que tomar muito cuidado, porque você acaba, às vezes, tudo bem, o cara pode ganhar 6, 7 corridas no ano, pode ser o cara que mais liderou, mas ele não teve a competência, não teve a consistência de chegar no final das provas. A gente tem que tomar muito cuidado para não acabar premiando a incompetência de alguém que acaba saindo fora. Leonardo? Então, mas é só dar uma... Queria falar antes um pouco assim. Mas aí tá. O que que levou a mudar o Chase? Foram as 8 vitórias do Newman e 1 vitória só do Kenseth. Então, a NASCAR premiou, vamos falar assim, o primeiro passo para premiar a incompetência foi feito quando ela mudou o sistema. Porque ela deixou de premiar o piloto que é regular por um ano inteiro, né? Óbvio que o cara, para se classificar, o primeiro formato do Chase, eu nem critico tanto. Primeiro porque você tinha que ser regular ao extremo, você terminar entre os 10 primeiros de 43 carros. Então, beleza, você terminou entre os 10 primeiros, você tinha bônus por vitórias e você tinha que correr aquelas 10 corridas como se as 10 corridas fossem do round de eliminação. Então, e aí a gente entendeu que, beleza, seria 2 sistemas de pontos corridos, um dentro do outro, correto? Quando a NASCAR fez a outra alteração, que foi dar o wild card, já foi uma coisa que me preocupou um pouco. Aumentou o número de pilotos, né? Aumentou para 12 e introduziu o wild card. Foi por causa do Jamie McMurray. Mais uma vez, o cara não foi competente o suficiente para terminar bem o campeonato, venceu 3 corridas, mas não tem regularidade. A gente tem que pensar em regularidade. Pedro. Só que o ponto principal para mim é o seguinte: a categoria tem que saber como ouvir as pessoas. Sim, mas ela agiu porque falaram, É, então, beleza. Eu acho que a categoria tem que ter responsabilidade na hora de... E hoje em dia tem uma coisa muito importante. A interatividade que você tem hoje no, na, nas redes sociais, essa preocupação com a audiência, a categoria cresceu de um tanto no início dos anos 2000, que quis rivalizar, chegou a querer rivalizar com a... sonhar em rivalizar com a NFL, por exemplo, tentou se colocar com uma das grandes ligas ali. Toda essa questão comercial acabou gerando. Tanto que esse novo formato que a gente tem hoje, até no dia do anúncio, eles falaram que foram várias consultorias que eles... pessoal, consultoria, quando assim, os caras que nunca entraram na pista, né? Tanto que foi recebido de uma maneira absurda, né? E eu acho assim, ela tem que tomar muito cuidado para mexer com o sangue quente dos fãs, né? Sim, mas porque é nesse ponto que eu quero chegar. Então, Pedro, como a gente tava vendo coisas... Não, nem dos caras da Liga no final da prova. Por exemplo, tem muito fã que hoje tá metendo pau, tá reclamando, que adoraria ver ela tirando a Gibbs, mas se tira a Gibbs, eu só tô dando um exemplo. E chegando no ponto que você quer falar, ela tem que tomar muito cuidado em qualquer ação que ela vai ter no futuro. Porque se ela volta os pontos corridos, beleza, aí todo mundo gosta no início, vai lá. Aí tá o quarto, quinto ano lá, acontece alguma coisa assim, e aí todo mundo pede o Chase de volta. Ela tem que tomar muito cuidado nessas decisões. E principalmente, eu acho que tem que ouvir bastante os pilotos, tem que ouvir o pessoal que tá dentro da pista, né? Porque não adianta nada ir a NASCAR como uma empresa, com uma ordem bem de cima para baixo, né? É muito complicado isso, cara. É, lógico, ela tem essa autonomia porque ela é uma empresa privada. Mas aí, continuando, né? Então a gente teve a alteração lá e... Só que o Jimmy Johnson é, tipo assim... Até teve essa discussão na prova lá, porque se ele é melhor que Jeff Gordon, que não sei o que, lá lá lá. Eu tenho uma opinião sobre ele ser melhor que alguns que já passaram por ali, que talvez alguns caras considerem eles melhor ou não. Mas enfim, não é isso que vem ao caso. Mas o Jimmy Johnson soube vencer no segundo sistema de pontos corridos. Então ele costumava fazer uma boa temporada na temporada regular, às vezes temporada até para ser campeão, como foi na maioria dos casos. E no Chase ele desossava, que ele sabia que era aquelas 10 corridas eram extremamente importantes. Mesmo podendo sofrer revés em algumas, como ele sofreu nos 5 títulos, ele teve problemas em algumas provas. Só que não parecia uma coisa tão injusta assim. Óbvio que teve toda a choradeira quando o Jeff Gordon seria o campeão por pontos corridos. A gente está discutindo uma coisa que a NASCAR já ouviu. Quando aconteceu isso, foi uma choradeira danada. Que o Jeff Gordon tinha que ser campeão, que não sei o que, volta pontos corridos e tal. Então a NASCAR já está acostumada a ouvir esse tipo de burburinho. Mas aí essa mudança pro de 16 foi feito estudos, como você mesmo citou e tal. Os caras sabiam, quando eles avaliaram o formato, que se fosse em 2013 o mesmo formato, o Dale Jr. seria campeão sem nenhuma vitória, por exemplo. O que quase se confirmou com o Ryan Newman em 2014, apesar de que se ele fosse campeão, vamos supor que estoura o pneu do Harvick na última volta, ele ia ser campeão com vitória. E aí ia dar tipo um cala-boca em quem fala assim, mas... Enfim, o cara fez uma boa temporada dentro do sistema, assim como o Junior fez. Seria como se eu viesse aqui e desmerecesse o título do Kyle Busch ano passado, porque ele não correu algumas provas. A gente sabe, por exemplo, que o Dale Earnhardt não tem 8 títulos, porque ele sofreu problema de saúde e não pôde terminar a temporada. Então, falar que tem injustiça no formato e tal, beleza, é o que tá na regra, é o que tá valendo, é o que a gente tem que considerar. Injusto? Sim. Bacana pra caramba do ponto de vista de emoção por prova. Agora, justo não, a gente já teve essa discussão 3 anos atrás, quando mudou, se a gente for falar disso aí. Só que sim, eu acho que a NASCAR vai mudar alguma coisa. Na minha opinião, o que ela vai mexer? Ela vai tentar mexer nas 3 provas, na parte regular, nas 26 provas da parte regular da temporada. Ela vai tentar bonificar melhor, de alguma forma, o piloto que seja o campeão por pontos corridos. Vamos colocar assim, que vai ser agora... eu sempre gosto de usar analogia ao futebol. Vamos pensar que a analogia seria como se ela vai usar o formato que era o Campeonato Brasileiro antes de virar os pontos corridos, né? os clubes se matavam lá e tinha um oitavo de final, quarta, semi, e todo mundo se pegava, depois ia para as eliminações. Então acho que vai ser mais ou menos por aí. É, só que aí eles vão ter que dar um jeito de bonificar, sei lá, os quatro primeiros da temporada regular, ou o campeão da temporada regular, ou o campeão e vice. Não sei como que eles vão fazer isso, mas eu acredito que vai ser esse passo que vai ser dado. É, mas a gente sabe que pode sair qualquer coisa da cabeça dos caras lá. Quando eles sentam numa mesa junto para discutir alguma coisa assim, a gente sabe que não vem coisa boa. De passo importante que eu acho que eles estão dando é pensar na limitação de Cup Drivers nas categorias menores. Mas com relação ao Chase, eu não sei o que eles vão fazer. Às vezes a gente tem um... Sei lá, já pensou se o Jimmy Johnson ser campeão esse ano? Já vai virar uma choradeira danada também. Então, eles têm que ter muita cautela, com certeza, para saber que passo eles vão tomar. Na minha opinião, tinha que esquecer tudo isso aí e voltar a ser tudo pontos corridos. Positivo. Mas não deve acontecer. Talvez a melhor forma seria mesmo bonificar quem vence o campeonato na temporada regular. Pedro. Bom, na minha opinião, na minha opinião, de tudo que vocês falaram aí, só voltando um pouquinho lá no assunto da Joe Gibbs, se o Joe Gibbs foi certo ou errado, foi uma diferença que ela teria que ter feito. Ela pôs o regulamento debaixo do braço, falou assim: ó, vou ser feliz. Até citaram durante a transmissão americana que esse foi uma das jogadas aí do Joe Gibbs, né? Que só lembrando vocês que já foi treinador de futebol americano, já teve time de futebol americano, então é uma das mais ou menos relacionadas ali com as jogadas de futebol americano, das táticas de futebol americano, essa jogada dele em Talladega. Para falar se a corrida foi boa ou não, eu vou acreditar um pouquinho da corrida que começou a ficar monótona. Graças ao Keselowski, que durante boa parte da corrida ficou aquele negócio de tranca, sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. O Peck acabou perdendo um pouco de interesse na corrida, em querer avançar, em querer lutar ali pela liderança momentânea que seja durante a corrida, até porque ia ficar toda hora tentando, e o Keselowski trancando, então não teve por que ficar todo o tempo atacando o Keselowski, é porque ele estava se defendendo muito bem. O que o Keselowski também fez, também não achei errado, até porque se pode fazer isso, por que não fazer? E ele estava fazendo, então, realmente, coisas da corrida. Que a NASCAR vai começar a rever isso daí, que ela pode tentar, de certa forma, não aceitar isso, colocar uma regra que é proibido ficar subindo e descendo, o cara vai ter que escolher uma linha e ficar nessa linha até cansar, ou realmente... Aí vai virar Fórmula 1, pô, aí vai virar Fórmula 1. Então, ou ele pode... Trancou, quem tá atrás, manda alombrado, velho. Ou pode também escolher um... Se eu assistir as corridas dos anos 90, era desse jeito. Fazer o que realmente ela fez quando ela tinha lá os dois carros, dois two car draft lá, ela fez, mudou completamente os carros para que isso não acontecesse mais, e colocando os carros para andar em pack, igual como acontece hoje. Né? Isso aí a NASCAR pode talvez se incomodar com o piloto nesse negócio de ficar trancando aí a corrida, boa parte da corrida, como o Keselowski fez, como já aconteceu com o Jimmy Johnson fez em Daytona. Pode ser que a NASCAR se incomode com isso e venha mudar esse sistema aí, não aceitar o piloto fazer isso. Enfim, pode ser. Mas, Léo, só vai, um comentário. Ser. Pode ser que... A gente não teve mudança no pacote aerodinâmico da prova de Talladega do começo do ano para essa prova. É o mesmo pacote. Cara, e a prova do começo do ano foi sensacional. Foi talvez a melhor da década em Super Speedway. Você sabe por que foi, né? Foi porque era uma prova que era do... Porque foi a melhor. Foi porque era uma prova que não tava valendo eliminação de bosta nenhuma. Quando você passa a colocar uma prova que vale não, eliminação, os caras não querem se matar. A chuva poderia vir a qualquer momento. Também, e a corrida poderia acabar também, a qualquer momento. Mas eu acho que essa prova de Talladega ia ser tão boa quanto se ela fosse a segunda do round. Porque aí não ia ser o fator chuva. Ia ser o fator você precisa estar bem posicionado. E assim, os caras já sabem que o carro não avança. Não é igual antigamente que você ganhava 16 posições em uma volta com o Tio Cartenden, entendeu? Ou se você não encarna o Dale Earnhardt e passa 15 carros nas últimas 5. Então, eles têm que se organizar. E essa prova com eliminação, os caras estavam tudo com medo de se organizar. Por quê? Porque quando você quer organizar, você corre a chance do quê? De ter contato, de ter toque e tal. Então, acho que com o fator, além do que, vão tirar um pouco mais da aero, eu acho que isso vai dar, além de mais velocidade para os carros, né? Ela vai tirar um pouco essa proteção, esse escudo que o líder consegue desenvolver. Só que aí quando a gente também fala que a corrida foi assim, assado, por causa do domínio do Keselowski, a genteestá menosprezando o trabalho que a Penske fez. E os motores Ford, a Roush Yates fez também. No momento algum eu falei que o trabalho que Keselowski foi errado. Mas eu tô falando que... Mas você falou que ficou bloqueando e tal. Então quer dizer, é do jogo. É a mesma coisa que a Gibbs fez de andar lá atrás. Então, eu falei. Entendeu? Sim. Mas assim, então... Eu falei que é do jogo. Eu acho que a corrida foi, digamos, talvez menos do que a gente esperava. Apesar de eu não achar que ela foi ruim, achei que ela foi uma boa corrida. Ela teve um pequeno espaço ali, que é normal, se a gente for rever todas as provas de Super Speedway, ela teve uma parte normal que os caras andam em single file. Agora, falar assim, uma corrida ruim que eu me lembre, acho que foi Daytona 500 2013, que foi a estreia do foi o Jimmy Johnson venceu, né? Que a corrida foram das 200 voltas em single file. Então, aí sim uma prova ruim. Agora, no meio da prova, ainda mais como a gente não tinha perspectiva de chuva, como foi o caso da primeira prova, e também a primeira prova os caras poderiam bater porque não ia ter problema nenhum de bater, porque ele tem ainda 20 e tantas corridas para se classificar para alguma coisa. Então não teve essa cautela, assim. Além do que, a gente viu esse domínio absoluto da Ford. Então acho que a tendência é melhorar com a redução do pacote. E falando da segunda prova de Talladega, não da primeira, ainda essa mudança ainda vai, acho que, ajudar bastante o evento. Bom, queria saber de você, dos eliminados aí, se vocês salvariam alguns desses quatro que foram eliminados. Tenho certeza que eles vão falar dois pilotos, mas, por favor aí, quem vocês salvariam desses quatro eliminados, quem vocês, dos que tá aí, avançaram aí, que vocês já condenariam, que deixariam para trás? Ah, é difícil, né, Léo, falar assim, vou condenar alguém. Quem? Bom, eu acho que o Hamlin poderia, óbvio, trocar com um dos dois, né? Apesar de que a gente tá vendo a melhor temporada do Hamlin em anos, então seria tipo uma sacanagem tirar ele, né? Mas falando friamente assim, em números, óbvio que o Martin Truex Jr. e o Keselowski mereciam classificação. O Cal Edwards, eu descartaria ele. Provavelmente eu trocaria o Martin Truex Jr. e o Brad Keselowski pela dupla da Joe Gibbs aí, pelo Hamlin e pelo Cal Edwards. O Kurt Busch foi um tanto quanto regular, então, né, nesse round, então eu não descartaria, mas não sei se pelo que ele vem pilotando ele mereceria estar entre os oito também. Talvez poderia ser ele no lugar do Denny Hamlin, enfim, eu acho que esses três ficariam mais na corda bamba para mim, para a entrada do Truex Jr. e do Brad Keselowski. Mas, né, a gente viu que não foi do jeito que aconteceu. Então, é do jogo, né? Então, já falamos bastante sobre isso também. Então, na minha opinião, não salvaria ninguém. O regulamento tá pra todo mundo. Não, não tiveram competência não, nas duas provas anteriores. O Keselowski, como eu falei, eu lamentei muito, porque era um cara que eu sabia que em Roma você tinha tudo pra ser vencedor. Até ontem, madrugada, tava no Twitter lá sem sono, tava até entendi. Pra mim, atualmente no grid da NASCAR, a gente tem diversão. A gente for pegar 10 pilotos, que eu posso falar, somando os últimos 5 anos, por exemplo, isso aí, não contando o Tony Stewart, Jeff Gordon, já estão praticamente aposentados, e o Junior também, eu já contei, acho que não passa do ano que vem em alto nível, acho que ele já foi. Talvez ali, esses 8 mais o Keselowski, para falar uma média aí, sejam 9 dos 10 melhores pilotos que a gente tem atualmente. O Trucks, por ser um cara recente, né, cara, tava fazendo uma grande temporada sensacional, mas pelo do Trucks antigamente, assim, morreu com o Moyer na MWR, perdeu pra ele. Ryan Newman é um cara que talvez tivesse um carro como o do Trucks, por exemplo, poderia estar fazendo até mais, né, cara, e, como você está falando, um carro da RCR que hoje não é nem a quarta melhor equipe da categoria, quase foi campeão. Eu acho que não, eu não colocaria o Trucks assim, afirmaria que ele estaria nesse grupo de 10 melhores pilotos da NASCAR. Enfim, mas para mim não salvaria ninguém. Qualquer um dos oito pode ser campeão. Na minha opinião também não salvo ninguém. Todo mundo que tá ali foi por mérito deles. Só curiosamente falando aqui, o Denny Hamlin, ele começou o ano vencendo uma corrida por centímetros e se classificou para o Chase por centímetro, avançou para mais um round do Chase aí por centímetros também, porque o Kurt Busch estava muito colado nele e estava a ponto de tomar, se tivesse talvez ali mais 100 metros de pista, né, o Victor, a linha de chegada fosse 100 metros à frente, ele com certeza tinha perdido a posição. O Kurt Busch estava muito mais embalado. Então, porque o legal do esporte é porque senão a gente se não tem esses poréns, a gente não pode discutir, né? Porque, igual, óbvio, eu também acho que todo mundo que passou, porque foi o que aconteceu na corrida. Agora, como a gente tava falando, né? Pela temporada, por isso e aquilo e tal. Mas vamos falar, pelo round do Austin Dillon, cara. Ele terminou empatado com o Denny Hamlin. E olha a carroça que o Austin Dillon tem, bem dizer. Entendeu? Como o Hélio citou ali, o Ryan Newman também. Então, assim, é do esporte, velho. Tá ali, foi por um cabelésimo. E enquanto o Chase Elliott entrou praticamente eliminado, andando num dos melhores carros do grid. Talvez o melhor hoje. Pelo que ele tá mostrando pelo carro e pela inexperiência. Então, assim, é do esporte. Óbvio, dois caras que estavam com tudo para se classificar. Talvez os dois estariam na final em Miami. Acho que coloquei eles como meu palpite, inclusive. Coloquei os dois, acho que já vou parar de dar palpite, porque quem tô palpitando para se lascar. Mas enfim, é do esporte mesmo. Então, beleza. Ah, tem mérito? Não tem? Isso aí é outra discussão, mas passaram, né? Quem passou, passou. Não, mas é isso mesmo. Eu acho que é muito curiosa a situação, tanto do próprio Carl Edwards e até do próprio Danny Hamlin, pelo quadro do Kyle Busch e do próprio Matt Kenseth terem nos últimos tempos tido campanhas espetaculares, né? O Hamlin, ainda mais depois da chegada do Edwards, mesmo continuando vencendo provas, meio que ficou de escanteio assim, né? E o Edwards, de vez em quando faz alguma coisa, né? Não que ele. Tem algumas situações, né, Pedro, da NASCAR, e parece que o piloto tá acomodado, tá ali, mas é que às vezes ele não tá com. Não encaixou com o crew chief. Você tem uma equipe que tem quatro carros, né, cara? Às vezes você não tem o melhor chassi ali, enfim, o melhor pacote. Mas enfim, o Edwards e o Hamlin são dois pilotos que bateram na trave quanto a título. E dependendo da uma corrida, né, Pedro? Pode mudar totalmente o destino desses caras. Uma vitória meio, né? Dá uma sorte ali, o Danny Hamlin sabe vencer. É o tal do. Pedro, é o tal do. A expressão americana é o Dark Horse, né? São dois pilotos que eu tenho certeza que se chegar na última curva e Hobbit, eles não vão ter. Ou nas próximas três, não vão ter a mínima dúvida do que fazer. O Danny Hamlin sabe vencer em Martinsville. Ainda mais, Pedro. A gente sabe disso. Só lembrando que o Kyle Edwards anda bem em 1,5. Sim, Pedro. Mas eu acho que um ponto que fez muito mal pro Hamlin foi na final de 2014, né? Onde ele teve um erro na estratégia, né, Pedro? E acabou virando história. E depois daquele momento, e ainda mais depois da chegada do Edwards, falavam que o buchinho que ia ficar pra trás com a chegada dele, mas final das contas, que acabou ficando meio em segundo plano pelo Hamlin. Dois pilotos que podem pegar uma seleção por talvez a geração ali, né? Eu não tô colocando o Logan porque ele é mais novo. Sejam dois melhores pilotos sem título, né? daquela geração ali, o Buxinho foi campeão, o Harp foi campeão, o Harp tudo bem que é um pouco mais velho, né, mas degradou na X-Fint Series ali, brigando por título. Vai ser muito interessante ver como esses caras vão chegar em Roma. E é o imponderável, né? Tudo bem que Texas é uma prova que normalmente ocorre a lógica, mas Martin, a gente vem notando nos últimos anos, não só na Cup, como na própria Truck Series, onde o imponderável às vezes acontece mais do que em Talladega, né? Uma pista muito difícil e que exige demais equipamento. E um probleminha lá é menos 3 voltas e já era, né, Pedro? Também, né? É quase um oposto do Super Speedway, mas com as mesmas, vamos dizer assim, limitações, né? Não te dá um pouco mais de margem para erro, porque o carro pode ficar um pouco destruído, mas você não pode ter, por exemplo, uma punição em bandeira verde, numa parada em bandeira verde. Então, tem esses poréns, assim. E como eu tava comentando, né? Até te interrompendo, o Denny Hamlin, por exemplo, é um cara que sabe vencer aí. Então essa passagem dele aí, quem sabe não acendeu a chama, né? E ele vem bem na temporada, a gente não pode descartar os bons resultados que ele teve. E o Cal Edwards sabe vencer em pista de 1,5 milha, depois do Harvick, que era o cara que vinha vencendo em Phoenix. Então acho que eles têm chance de chegar bem, sim. Eu acho que 2 carros da Gibbs vão ficar pelo caminho. A minha opinião é essa. Mas não me surpreenderia também se passassem 3 ou até mesmo os 4. Porque são 4 pilotos de gabarito, 2 campeões... e 2 vice-campeões, com bons equipamentos, andando de forma consistente o ano inteiro todos, né? O Edwards tem 2 vitórias, né? O Hamlin tem 3, o Kyle Busch tem 4, o Kenseth eu acho que tem 1 só, né? Mas de qualquer forma, os caras venceram corridas, então dá pra duvidar desse time da Gibbs, não. Não sei se vai ter margem para fazer esse tipo de estratégia mais, né? Mas duvido eles vão querer andar atrás lá em Martinsville. Mas, de qualquer forma, eles podem se ajudar muito, né? Os 4. Bom, vamos estar agora para o entrelist aí do final de semana da Truck Series. Até agora temos 37 trucks inscritos lá em Martinsville. Realmente um número muito grande aí. Alguns destaques aqui para vocês. O Rich Source continua no 49. O Chase Elliott vai no 71, o Ayrton Rex vai no 81. Temos também o Parker Crimo no 92. E acho que é só. Ah, o Josh White vai no truque número 10. E temos também, deixa eu ver aqui. Ah, o Jones Fontenay vai no 22. Esses são alguns dos truques aí diferentes que vai estar no final de semana. O Chris Grala vai assumir o truque 24, o Graham, que foi o vencedor. Ele assume o truque 24 na nossa semana em março. Só lembrando vocês que a corrida de março acontece no sábado, largada às 3:30 PM. Eu queria saber dos senhores, né, a visão de vocês aí, que vocês, como vocês acham que vai ser a corrida e o vencedor, quem vocês apostam aí. Ah, Martins e o das truques é meio uma insanidade, né? Principalmente agora contando com esse fator Chase. Eu acho que a gente vai ter, assim, andando na frente, óbvio, o Chase Elliott deve andar na frente, a truck deve ser preparada pela Hendrick ou pela Junior, eu acho. Então ele com certeza vai andar na frente. Não vai ter a presença de maciça de Cup Drivers, né, pelo que eu estava observando aqui no entrelist. Então eu acredito que vai ficar entre os pilotos da categoria mesmo. Palpite meu aí seria o William Byron, mas pelo que ele tem feito na temporada, é difícil dar uma posição firme assim. O Matt Crafton costuma andar muito bem também nesse tipo de prova, o próprio Johnny Sauter. Então eu não acredito em surpresa, eu acho que os caras que estão melhores na temporada aí devem vencer. E ficar de olho só no Chase Elliott mesmo, que essa participação dele aí pode mudar alguma coisa, né? Quem sabe ele vença também e aí deixa os caras para se matar em mais 2 corridas. Então, né, eu acho que essa é a primeira vez que a gente vai ter 2 dos pilotos mais queridos da galera aí, o William Byron e o Eric e o Chase Elliott na mesma prova, né? É uma pena o Eric Jones talvez não estar no 51, senão ia ser a festa de muita gente que eu conheço aí, que suspira com esses caras aí. Enfim, complicado, né, Pedro? Eu vou vou jogar aqui que vai ser uma vitória do Latifi, cara, mas eu acho que vai acontecer muita coisa e eu quero prestar muita atenção qual vai ser o comportamento dos pilotos veteranos e o comportamento dos jovens pilotos, porque Martins é uma pista onde você tem que ter muita calma, né, muita tranquilidade, saber, ainda mais essa situação de chase, saber como negociar com os retardatários. Muitas vezes você acaba sofrendo com o problema de um adversário, né? Enfim, acho que... E principalmente, se a Split Cup, a gente já vê esses erros em pit, já vê erro de equipamento, né? Problemas com equipamento. Na Truck Series, que é, digamos que o nível de preparação não é tão alto assim, né? Não é um nível top. E numa pista como o Martins, onde você tá praticamente exposto toda a prova, cara, não tem como você ficar cozinhando galo, vai ser muito interessante. Eu também acredito numa coisa muito consistente do Ben Kennedy, né? Enfim, é isso aí. Bom, pra mim quem vai vencer a corrida vai ser o Ben Holtz, acredito numa vitória dele, até porque ele anda muito bem em flat tracks, então eu acredito que ele vai desempenhar muito bem aí. Um cara que eu quero chamar a atenção que deve fazer uma boa corrida é o Cas Grau, no Truque 24, e com certeza o Chase Elliott vai chamar a atenção de todos aí no final de semana, correndo o Truque 71, e vai ser o Cup Drive aí no meio da molecada dos veteranos da Truque Series. O entrelist da Speed Cup, pessoal, ainda não está 100% definido, mas já mais ou menos aí está tudo certo. Até agora, 41 carros inscritos. A grande novidade é o Greg Gowney fazendo a sua estreia na Speed Cup, a sua primeira corrida que ele faz aí no carro número 30. E só relembrando vocês, o horário da corrida vai ser no domingo às 13 horas, às 15 horas da tarde, alagado no horário de Brasília, tá, pessoal? No horário de verão de Brasília aí. Nos outros lugares do Brasil que não tem horário de verão, largado às 14 horas. Então eu quero saber de vocês aí quem vai ser o vencedor e o que vocês esperam dessa corrida. Ah, ô Leozão, só, bom, não sei qual entrelist que você tá aberto aí, mas vai ter ainda aquela troca, né? O Di Benedetto vai ter que se classificar por tempo, e aí em vez de ser o Jeffrey Earnhardt no 83, vai vir o Dylan Lupton. E o Jeffrey Earnhardt vai voltar pro 32, onde o Labonte correu em Talladega. Acho que de diferente mesmo, só esses nomes aí. Cara... Eita, pega agora, ficou difícil. Ah, tem o Jeff Gordon também no 88. Vou apostar no Jeff Gordon, só pra contrariar. Ele vai bater, coitado. Eu espero uma carnificina. Coitado também, Jeff Gordon. Esqueci de falar isso. Tava lá com o Nick Lauda, né? Enfim, primeira coisa que eu quero falar, a gente vai ter pelo menos duas bandeiras amarelas com esse Grey Gold, né? Pra quem não conhece, é um jovem piloto aí que é de um Tyler Reed que piorado, que não evoluiu. Enfim. É complicado, tá um palpite aqui. Mas eu acho que o Buxinho vai ganhar, vai carimbar, vai repetir a primeira vitória do ano lá em Martin, primeira prova do ano. Bom, pra mim o vencedor vai ser o Denny Hamlin, vai garantir a sua vitória, até porque o Denny Hamlin e o Jimmy Johnson, na minha opinião, atualmente são os dois melhores nessa pista. Já tivemos grandes duelos entre os dois em Martin, mas eu acredito que o Denny Hamlin vença a corrida e garanta a sua vaga pro Chase, pra Homestead, indo pra final aí. Se eu não me engano, pela primeira vez que ele vai pra final, se não lembro se ele foi em 2014. Já foi, entregou lá no finalzinho, nas últimas voltas. Ele foi em 2014, tá certo. Bom, o Greg Gowney vai ser um cara que a gente vai ficar muito de olho nele aí, nesse carro número 30. Eu não sei o que ele vai conseguir fazer com esse carro aí, mas todo mundo vai ficar de olho. Eu tenho certeza que em 15, 20 voltas já vai ter levado uma volta, isso é certeza. Um outro cara que eu quero chamar muita atenção, que eu gostei muito da corrida dele no começo do ano, e nessa corrida ele deve andar bem também, que vem mostrando... Eu quero ver o que ele vai fazer nessa corrida, espero que ele consiga pelo menos um top 10, para deixar eu um pouco mais feliz. Certo, pessoal? Então, queria agradecer o Pedrão e o Elião, que estava comigo nesse terceiro último bloco aí, participou junto com a gente, né? Lembrando que os primeiros blogs gravei sozinho. E a edição do 129 vai chegando ao final. Quero deixar um abraço pro Danilo Borba e só falar para ele que a corrida do Chase em Talladega, realmente, na posição que ela tá hoje, deixa a corrida mais nervosa, mais tensa e talvez vem essa denominação aí de chamar e falar que a corrida é um pouco chata. Não com a corrida chata, assim como foi Dover, foi Talladega, uma corrida tensa, uma corrida que ninguém queria arriscar, que ninguém estava todo mundo com medo de ficar de fora da próxima etapa, principalmente quem não estava com muitos pontos à frente aí para se garantir no parte final do Chase. Certo, pessoal? Então, obrigado, Elião, obrigado ao Pedro. Para conversar com a gente, você já sabe o caminho, no Twitter, no Facebook, as páginas lá. E, claro, sempre o apoio do Bigode Brasil nos ajudando aí. Beleza, pessoal? Então, voltamos semana que vem para falar de Marshall, Truck Series e Speed Cup na pista. E na outra semana, vamos falar de Texas, aí sim, as três categorias. Beleza? Então, obrigado. Cuide-se bem e uma boa semana, pessoal.